André Cedês, o Mural de Ibicoara. Ao vivo mais gostoso. Eu vi a sua foto na beira da piscina. Eu vi a sua foto na beira da piscina. É festa clandestina, é festa clandestina, é festa clandestina, é festa clandestina, é festa clandestina, é festa clandestina, é festa clandestina.